62-11, POB 92-1340, Guarulhos. Cliente, táxi via Índia, o ajuste em Salvador no 095, Pontuera Torre 118 decimal 612-6211. Via Índia, 2586. 3859, após a passagem de tráfego da sua companhia, vai prosseguir via Juliette, portão 119. Vai prosseguir Juliette 119 para a passagem do tráfego, até 3859. Oxnei 62, 1-1, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 08 nós. Decola, Salvador, bom dia, Azul 4298, está na final da 110. Azul 4298, bom dia, autorizado pouso pistão na 0, vento 090 graus, 09 nós. Gente, pouso na 110, Azul 4298. Oxenem é 211, decolado 31 no controle, 120 decimal 8. 08, 219, bem. Salvador, 3179, mantém o ponto de espera. Tauro 9191 para puxa acionamento 43. Confirme. Setor Tauro 9191 para puxa acionamento. Total autorizado, reporte táxi. Reportará o Tauro. Trip 5437 para pushback acionamento. Trip autorizado, reporte táxi. Reportará. Azul 4298, solo 34, direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 121, decimal 9, azul 4298. Solo Salvador, bom dia, azul 4298, ligando o Cisco. 110 graus, 08 nós. Decolagem 110, 130, 79. Consegue ver a alfa, mantendo o senhor de bilhete, azul 4298. Chané 6225, pronto pra cópia? Pronto, senhor. 225, autorizado, Brasília, nível 320, decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo, Nidza, após Nidza, direto pro Ido, intercepta P, Whisky 10, após conforme a rota. Controle 1208, torre 186, transponder 5415. Três 20 nível para Brasília. Cola da 10 com curva esquerda na Momo, transição Nidza, após Nidza voa Puído, intercepta Brisk 10. Controle 6108, transponder 5415, torre 1186, o Chiné 6225, na posição 1. 6225, correto, reporte pronto. Até amanhã. Ano 3179, decolado 236, controle 120, decimal 8. Ano 3179, decolada 836, controle 120, decimal 8. Da Juliette, o azul 4299. Azul ciente, mantém antes da Juliette, aguardando ingresso para o portão 8. Ciente vai mantém antes da Juliette, azul 4299. Trip 5437 para o táxi POB 100, autonomia de 2 horas e 50, alterna Vitória. Ciente, o trip táxi via Juliette Alfa, ajuste no 0 no 5, não, via Índia Alfa, ajuste no 0 no 5, 18 mesmo, quanto espera? Pelo Juliette Alfa, até quanto espera da 1-0, 5437. 5437, correção, via Índia Alfa, pátio Índia Alfa. Tem pátio Índia Alfa, graças. 10 horas, alternando Natal, qual que é o B? Gente, total 991, ajuste 1095, seguiu o tráfego da Trip, no ponto de espera, torre 118, São Meira. Sinal de passagem ao azul, à sua direita, pode prosseguir seu táxi. 5297. Juliette, portão 8. Gente, de táxi Juliette para o portão 8, azul 14, São Meira. Vento 1-1-0 graus, 09 nós. Poderia confirmar o vento, senhor? 1-1-0 graus, 09 nós. O trip 5217. 1-0 com 09, obrigado. O 4298, escuta? Escuta. Poderia olhar a frequência 1275, a do ATIS, e ver se o senhor recebe o ATIS? Sete, vou verificar. 5437. Levanta o voto, tá. Obrigado. Maiaco Delta, prossiga. Gente, intenção do pouso 1-7. Gente, o Maiaco Delta vai reportar no, na vertical do farol de Itapuã. Aguardando instruções para cruzar a final da 1-0. Mike Eco Delta tem um vento de uma centena com 10 nós. Deseja pousar na 35 e aguardar em Itapuã. Tá pouso na 1-7. Para pushback, acionamento do 923. Vai cruzar. A final da 1-0. Na 7. Gente, autorizado puxar na 7, contato. Vai, 37, 3 ADM, manter a pista no 0. Tipo 5217, solo 243, direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, direita, 5217. Trip 5217, levando a nossa escuta. Trip 5217, está aqui Alfa e mantente da Juliette. Alfa e mantente antes da Juliette, Trip 5217. Rodor, bom dia, WebJet 5826, Samuel Alias, se avistando, baixado travado. WebJet 5826, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 095. Guardando 26. Gente, mantém a ponte esfera total, 9991. Tenente Marco Delta, mantenha o setor aguardando instruções. 5217, mantenha a 2 Gillette aguardando para prosseguir para a remota 3 no Fátima. É, tu mantenha a Gillette, 5217. E 5437, decolado aos 45, controle 120.8. 208, 5437, boa, final de semana. É o Leda, após Leda Bridge. Salvador, bom dia. Gol 105, uma milha do externo, aguardando autorização. O 905 tinha aproximação, ajuste no 05, número 2 para pouso, aguardando pista livre. Ok, sente aguardando, 905. O Mike Echo Delta está visual com tráfego a uma milha para Simbra, um Boeing da Gol. Sente, após a passagem mínima, está autorizado prosseguir para o cruzamento da 1028, reporte para o cruzamento. Zero de informa o tráfego no setor sul do aeródromo, farol sobre a vertical do farol Itapuã, 500 pés, helicóptero, sem interferir com a aproximação. Ok, sente, grato, bom 905. Gabriel 5826, solo 247, direita, solo 1219. 319. Afirma, pronto a cópia. Autorizado, Guarulhos 36, Zulu 44. 10 decola, direito da Euleda, pois Leda vou direto eu. Controle 120, decimal 8, isso transponder 5419. Tentar THG. Com o Boeing da Gol na curta final do 0. Gente, após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter a pistão no 0. Gente. 5826, livrando. Gente, o Web, Zax de Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, da Juliette, 5826. Fala, Gol 923, está pronto com 117 a bordo, 3 horas e 55, alterno Galeão. 1-7 no POB, táxi via Pátio Índia, ajuste no 0 no 5, 18.6.0. 1 no Gol, 1-9-2-3. Pátio Índia, 0 no 5, 18.6.0, Gol no 1-9-2-3. Adão no 7. Adão no 7, já. O 9025 no solo aos 49, direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Ok, livrando direito 219, gol 9025, bom dia. Solo, bom dia, gol 905, livrou na pista. Pouso pistão na 7, vento 070 graus, 099, aporte no solo. Aporte no solo, Total 9911, está autorizado em área de decolar, pistão 1-0, vento 050 graus, 1-0 nós. Gol 923, utilizar aliás e manter a pistão no zero. Sim, mantém. São 4, Web. São 4. Vai prosseguir portão 9. Ok, prossegue portão 9, gol 908. Cópia? Tô autorizado. Guarulhos 36, Upper Zulu 21, Confins, após conforme a rota do seu plano. A sua saída para essa rota será Arbor. Após Arbor, vai direto a Elefa, intercepta Upper Zulu 21. Controle 120 decimal 8, transponder 5419. O total 9911, decolado 51, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8 total. Mega 3 na disputa. Proceja. O voo para Guarulhos via Zulu 44 e a Zulu 21. Dá muita diferença na distância? Obrigado. Gol 923, autorizado a decolar, pistão 1-0, vento 070 graus, 09 nós. Teste 923, autorizado a decolar. A máquina informa autorizado para Sorocaba, nível 260, decola da 17, direita, saída da El Leda. Após Leda, voa direto bridge. Sua rota perzulou 16 até Belo Horizonte. Após conforme a rota do seu plano. Controle 120 decimal 8, transponder 5414. Prossiga, Guardião 02. A máquina uniforme correto, plano Yankee, após Bravo até o Zulu, autorizado conforme a rota do seu plano. A máquina uniforme, qual é o POB? Os 5-4, controle 120 decimal 8. 208, boa. Bom dia, formação Kilo. Aguarde coordenação Recife, qual nível? Entende. Dois reportar aqui, 3663. Xenem 6312, cópia. 6312, autorizado Recife, nível 370, Upper Whisky 58. Decola da 10, com a esquerda, saída Pucaracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5417. Guardião 02. Sente Guardião 02, fora do solo, decolado 255, controle agora 120, decimal 8. 1208, bom dia, Guardião 05, e Guardião 02. Pela presa do 21 da 856 milhas e pela 4450 939. 56 e 939. Afirmativo. Ok, obrigado. Porque eu percebi que os dois voos da TAM, o repetitivo é realmente a Upper Zulu 44, tinha pegadinha para o Zulu 21. Ok, obrigado, chefe. Bom voo. Sol Salvador, azul 4299. Tem reclamação, quilo, bom dia. 4299, bom dia, quilo confere, é o segundo pacote. Sente, eu sou escutador 4299. Salvador, 3604, formação Juliette, ponto cópia. 04, formação agora é aquilo, já é o terceiro para cópia. Tá ok.